fraco, louco, depressão. Fui condenado ao mundo cão. Vejo os irmãos que colhem o grão todo dia no lixão. Decepção, mau cheiro que não incomoda e vira alimentação. A primeira refeição do dia é encontrada. Restos mortais em um lixo hospitalar. E vai morrer de cólera que não tem água tratada. Pesca sapo no esgoto que passa por trás de casa. Chama de ranking, arranca a minha da cintura e eu não sei em quem vou atirar. Vou atirar no sofrimento, assassinar meus pensamentos pra nunca mais me preocupar. Mundo egoísta onde vale o que tem. Quem matar morre também, seja do mal, seja do bem. Desse mundo eu sou refém. Espelha asfalto duro, dura pena, temor. Obscura este mundo, espelha a pele, a dor. Profundo é o abismo que a alma vaga. Escapa a lucidez no breu da madrugada. Me vejo sofrer, entregue a mercê. Porque do viver não consigo entender. Rumo à cidade da solidão, angústia e aflição. São tristes sons, tristes sons não são tão bons. Não são tão bons, não são tão bons. A vida, eterna batalha. Suicida, é essa jornada. Sozinha, matilha amarga. Uma escala imprevista, predatória. Recada. De sofrimento, de desventuras e de tormentas. A meio passo da loucura, minha mente flutua. Uma existência estúpida numa brusca ruptura. Redor tão só, remoendo meus tormentos. Me desfalecendo em sofrimento. Manhãs me devoram com suas presas ensanguentadas. A poeira preta e tensa retém a minha alma. Sou poeira corrompida na ventania brava. Na penumbra com a vida marcada. No espinho piso e rio, o rio me leva ao mar. Marca de tantos conflitos, confinado a chorar. Lamentando no sussurro o mal que habita em mim. A solidão sem fim, ah sim. A solidão sem fim, obscura este mundo que vive preso a mim. Pânico louco, depressão, fui condenado ao mundo cão. Suas falar de salvação, se o sangue escorre pelo chão. Quando a face é bandidagem, cada dia se agrava. Vendo o povo no sofrimento, destino na calçada. O pânico foi jetado com uma dor e sofrimento. Vendo o pai que mata o filho pra não ver a mãe sofrendo. Sofrendo, vou cantando, vou falando desvairado. Sou um louco sobrevivente, um rapper retardado. Na rua da amargura, o coração dilacerado. Sou mais um protagonista do novo seriado. É monodrama de uma revista, dia a dia vai vivendo. As lágrimas caem no chão e a terra está sofrendo. Sofrendo e relatando, a mágoa é penitência. Vendo o povo na miséria e o choro da inocência. Quando a globalização só globaliza a destruição. Quem falou da salvação já entrou em contradição. A Bíblia vira arma, a palavra munição. Ajoelho em oração e peça a Deus proteção. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor.